formação de quadrilha. Toma foto toda produzida, marcou as amigas e pôs na legenda tag partiu. Mesmo sem filtro ela é tão linda que até a invejosa curtiu. E se sozinha ela já causa, imagina com as amigas. Solta na noite a formação de quadrilha. E hoje ela tá solteira, mas não tá sozinha. O coração dessa mina é um vaso ruim de quebrar. Diga lá, já sofreu por amor, hoje não sofre mais. Hoje não sofre mais. Sentiu tanta dor que hoje nem sente mais. Hoje nem sente no mais. No meio desse caos encontrou sua paz. Encontrou sua e não é nada que ela não seja capaz. Não, não mais. E ela se olha no espelho. Uau. Tá amando o que vê, vestido me batom vermelho. Reflexo do poder, na maldade ela joga o cabelo. Difícil é não se envolver, piriguete ouve meu conselho. Como ela não é bom se meter, ela entrando em cena merece um slow. Abusada ela diz, se não for pra causar eu nem vou. Quem te vê no rolê por aí vai querer te julgar de forma seu valor. Essa mulher é uma rosa, mas não é pra qualquer beija-flor. Imagina com as amigas. Yeah. Solta na noite é formação de quadrilha. Hoje ela tá solteira, mas não tá sozinha. Diga. O coração dessa mina é um vaso ruim de quebrar. Yeah. Já sofreu por amor, hoje não sofre mais. Já sentiu tanta dor que hoje nem sente mais. Hoje nem sente mais. No meio desse caos encontrou sua paz. Encontrou sua paz. Não é nada que ela não seja capaz. Não, não, não. Não mais. Ela é filha da lua, ela é cria da rua. Ela é linda, vestida e mais ainda nua. Essa mina é um mix de ódio e ternura. Você até pode tê-la, mas ela nunca vai ser sua. Ela é pura mesmo entorpecida, com molha castanho avermelhado. Tão doce quanto uma bebida que de repente te deixa chapado. E não tente entendê-la, toda mulher é um enigma indecifrável. E não seria tão bom se não fosse tão complicado. Imagina com as amigas. Yeah. Solta na noite a formação de quadrilha. Pra. E ela tá solteira, mas não tá sozinha. Tá no coração dessa mina é um vaso ruim de quebrar. Já sofreu por amor, hoje não sofre mais. Hoje não sofre já mais. Sentiu tanta dor que hoje nem sente mais. Hoje nem sente mais. No meio desse caos encontrou sua paz. Vixe, mano. E não é nada que ela não seja capaz. Não mais. Diga lá. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Bom. Toma foto toda produzida. Com as amigas e pôs na legenda tag.